Eu te amo, mas amo minhas armas. Eu vivo contigo, mas atiro em almas. Trap de bandido, minha gangue de raça. Filho de zumbi, minha mãe é Dandara. Com a casa em África, com a casa em África. Com a casa em África, com a casa em África. Filho de zumbi, com a casa em África. Filho de Dandara. Vem na minha wave, andar de Mercedes. Fuma esses asa, brócolis do verde. Preta celere, comprando no shopping. Quilombologia, longe dos chicotes. Joias no meu dente, joias na corrente. Placos de dinheiro, te tirar da bad. E é zero bad, minha nova pistola. Senhor do engenho, cuidado com as costas. Baby, eu te amo, mas amo minhas armas. Eu vivo contigo, mas atiro em almas. Trap de bandido, minha gangue de raça. Quilombologia, com a preta cara. Com a casa em África, com a casa em África. Com a casa em África, com a casa em África. Fumando hashi, com a casa em África. Com a